E agora aqui o Manhã RCI traz um convidado especial, que é o Luiz Antônio Gênova, que é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. E vou tentar aqui participar um pouco dessa entrevista, né? Primeiramente aqui felicitando o trabalho aí da equipe comandada pelo Gênova aqui na região da Delegacia de Foz do Iguaçu, também o trabalho de toda a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Paraná, porque o balanço aí que foi divulgado com relação até a apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal, revela crescimento em todos os indicadores? É, realmente, as estatísticas apontam nesse sentido, mas nós temos duas vertentes a partir dessas estatísticas aí, né? Eu vejo que não é nada a se comemorar, é uma triste constatação no aspecto em que o ser humano, com toda a evolução na época em que estamos, ainda as pessoas atrás de drogas e armas e circulando entre os países aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, né? Haja vista que se a polícia não tivesse de estar atrás desses ilícitos aqui, com certeza a prestação de serviço à sociedade seria, nos sobraria muito mais tempo para nos dedicarmos ao combate às infrações de trânsito, à diminuição de acidentes e, consequentemente, às suas vítimas e outros apoios aí à sociedade de maneira geral. Que são as funções principais, né, da Polícia Rodoviária Federal no seu trabalho cotidiano, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma triste constatação a polícia ter que se desdobrar cada vez mais para retirar de circulação armas e drogas. Agora, com relação a drogas, inclusive foi feita apreensão de mais de 16 toneladas de drogas no primeiro trimestre do ano aqui no Paraná. Esse valor representa aí o triplo do mesmo que foi apreendido no mesmo período do ano passado? Sem dúvida. Das 16 toneladas, quase 3 toneladas foram somente aqui na delegacia de Foz do Iguaçu. Então, de maconha, né? Realmente é muita droga. Esse aumento de drogas e armas, via as apreensões, via terrestre, ela tem um significado, né? Nós estamos intensificando a fiscalização, assim como esses ilícitos entravam nos grandes centros de uma forma alternativa, né? Basta você ver que essas grandes apreensões passaram a acontecer num volume maior depois que pegaram o fio da meada daquelas apreensões no Rio de Janeiro e em alguns outros portos, até no aeroporto do Rio de Janeiro, né, e em alguns outros portos, de fuzis que vinham em grande quantidade, ocultado em outros tipos de mercadoria. E dessa forma, chamou-se a atenção da fiscalização, que passou a ficar mais atento nesse tipo de importações, fazendo com que o crime organizado modificasse a sua logística em pequenas quantidades via terrestre, né? Então, o que vinha em portos e aeroportos, rapidamente a gente observa que o crime se molda à necessidade atual, para, obviamente, ter os lucros, o objetivo financeiro. Outro ponto que me chama a atenção aqui é com relação a maior apreensão de maconha. Ela não aconteceu aqui na região de Foz do Iguaçu, ela foi em Alto Paraíso, região noroeste do estado, o que pode indicar aí até uma mudança de rotas do ponto de entrada desses entorpecentes em território brasileiro? Não, sem dúvida. Mais uma vez eu digo, conforme a necessidade, o crime se molda rapidamente, eles conseguem se estruturar. Nós temos hoje aqui em Foz do Iguaçu uma situação de fiscalização onde o poder estatal é bem mais organizado e aparelhado do que em outros pontos fronteiriços, que nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca entre o sul e o norte. Então é muita fronteira. Então facilmente o crime vai, em um lugar ele está levando prejuízo, ele não vai ficar a vida inteira levando prejuízo, ele vai mudar para outro lugar. Então essas observações igual você fez é verdade, e a gente está bem atento a isso, né? A gente não à toa que foi feita a retirada de circulação dessa grande quantidade. Pois é, e armas também, né? A apreensão de armas mais que dobrou, 82,7% de acréscimos nas munições aqui no estado do Paraná, apreensões de cigarros também, um crescimento significativo, 25% a mais. Isso mostra também a especialização cada vez maior dos policiais rodoviários federais em detectar situações suspeitas que levam justamente a essas apreensões? Sem dúvida, não obstante aquilo que eu disse no início, essa triste constatação da evolução criminal, há de se destacar o empenho dos servidores da Polícia Rodoviária Federal, cada vez mais especializados e abnegados, no sentido de que grande parte de drogas, principalmente cocaína, essas coisas, essas drogas mais que dá menos volumes e tem um valor agregado muito alto, vão estar sempre ocultados em fundo falso, não é uma coisa que está sendo levado à vista, né? Ou escondido no tanque, pneu. Então, é uma ocorrência dessa é de difícil você pegar. Para as polícias que não trabalham com interceptação telefônica, que não trabalham com investigação, só trabalha realmente no corpo a corpo ali na fiscalização, não é fácil você derrubar uma ocorrência dessa. Muitas vezes os policiais chegam a ficar 3, 4, 5 horas trabalhando aquela situação até culminar no encontro do ilícito. E ontem, inclusive, na Receita Federal do Brasil divulgou aí uma situação de apreensão que começou com a Polícia Rodoviária Federal e depois o veículo foi trazido, né, para o scanner da Receita aqui em Foz do Iguaçu, onde foram encontrados aí smartphones, né, em fundos falsos nesse veículo. Essa parceria, ela é cada vez maior e mais importante também entre os órgãos aqui, um ajudando o trabalho do outro? Sem dúvida. As parcerias não só entre os órgãos federais, mas também os órgãos municipais e estaduais, né? As dificuldades são muitas. Se o poder público não se unir, quer ser ele na esfera municipal, estadual ou federal, a criminalidade vence. Então, isso nos obriga, e em Foz do Iguaçu já acontece há algum tempo e serve de exemplo até para outras regiões do país, aonde se flui muito bem essa parceria entre os órgãos em prol de um serviço bem feito para a sociedade. Também com relação à recuperação de carros, a gente observa que a delegacia aqui de Foz do Iguaçu da Polícia Rodoviária Federal, ela tem um alto índice de apreensão de veículos roubados, furtados, enfim. Como é que é feito até esse trabalho? Há uma fiscalização mais constante na cabeceira da ponte? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Na verdade, na Ponte da Amizade, a PRF está encarregada bem mais na saída do país do que na entrada. Já visto que na entrada já tem aí várias instituições que apoiam a Receita Federal ali. Na saída do país, por quê? A gente, pela questão do trânsito ser exclusiva da PRF ali na Rodovia Federal, a gente chamamos para nós essa questão da recuperação de veículo também. Já vista que hoje a comunidade aqui de Foz do Iguaçu e da região, quando tem um veículo furtado, imediatamente avisa a nossa unidade operacional da Ponte da Amizade. O difícil para nós é a recuperação daqueles veículos aonde a pessoa nem sabe que o seu veículo ainda foi furtado. Que acontece com frequência, inclusive. Acontece, porque nas faculdades, nos templos religiosos, nos supermercados, onde a pessoa vai ficar aí uma, duas ou mais horas fora do veículo, e nesse interim acaba sendo subtraído o veículo. E a gente também tem um percentual de recuperação considerável nos hospitais, né? São comuns esses acontecimentos. Não é comum a gente pegar esses receptadores, esses ladrões de veículos. Não necessariamente aquele que está levando é o que furtou, né? eles que já são velhos conhecidos e já foram presos 2, 3 vezes pela PRF. É lamentável e isso demonstra também a necessidade de atualização da nossa legislação para que realmente surta o efeito pedagógico da lei, porque, pelo visto, nesses casos não estão acontecendo. A pessoa que está nos ouvindo agora, e claro, a gente deseja que ninguém passe, né, por situações de roubo de veículos, furto de veículos, como é que ela pode fazer para avisar de imediato a Polícia Rodoviária Federal sobre essa situação para tentar, né, impedir aí os casos em que os veículos são levados através das pontes da fronteira? Obviamente, ela tem que saber, no mínimo, as características do veículo, né, marca, modelo, cor, essa situação, e preferencialmente a placa. Imediatamente pode ligar no telefone fixo da nossa delegacia, que é o 3522-1328, repetindo, 3522-1328, ou um outro telefone bem fácil, que é o telefone 191, que é o telefone de emergência da PRF. Esse telefone cairá numa central de atendimento, onde as informações serão anotadas e já repassadas imediatamente para a unidade operacional da Ponte da Amizade. Portanto, um aviso aí bastante importante para a população aqui da região de fronteira. Nós vamos disponibilizar, inclusive, esse telefone, né, daqui a pouquinho, na nossa página ali no Facebook. Agradecendo aqui, então, ao Luiz Antônio Gênova, não, inspetor Gênova, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Foz do Iguaçu, pela participação no Manhã RCI desta quarta-feira. Nós que agradecemos o convite e destacar aí para a comunidade que esse serviço de recuperação de veículo é um serviço que nos gratifica muito e que nos dá um retorno aí do reconhecimento social. Só quem teve um veículo recuperado sabe o valor, principalmente se não tem seguro, se não tem, e às vezes tem vai ficar só com o carnê para pagar depois, né? É difícil. E nós nos empenhamos muito para a recuperação desses veículos.